Só aceito o veredito do juiz pra minha gente. Se Deus em pessoa garantir seus antecedentes, vai se fuder com sua toga arrombado. Seu Eduardo, seu que cê fez nos verões passados. Madame, não adianta comprar cartão de orfanato. Se tua missão produz menor abandonado. Quem planta fome não se livra da use como karma. Pagando de santa puta, doando cesta básica. Também quero corrigir o código de 40. Estipular pro Grampino egoísta uma sentença. Capítulo 1, disseminou inanição. Capuz na cabeça e plom, plom no paredão. Vou mandar pro Vaticano e-mail alarmista. Conheço 19 milhões de possessões demoníacas. Sem exorcismo vão ligar pra secretária de segurança. Cobrando policiamento, ampliação da matança. Comunico que o vídeo com refém não é da Al-Qaeda. É outra produção independente da quebrados. A cena do empresário da aviação que implora pra ser indenizado pela colonização predatória. Sou perigo porque sei que operação policial com saldo de 30 mortes é extermínio social. Sou perigo porque meus heróis combatiam a segregação enfrentando jato d'água e pastor alemão. Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com um playboy querendo minha mente alcoolizada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com um político querendo minha voz silenciada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Quem segue a trilha da avareza no novo inferno de Dante tem que estocar próteses pros próximos implantes. Rezar pro bico seguir o Z4 no ato heróico, pra não acabar desaparecido e ter velório simbólico. Se o fator financeiro não influencia, porque na Finlândia não tem resgate em delegacia. Quando o milagre econômico é de verdade, mãe não tenta vender recém-nascido e maternidade. 500 anos se passaram e ainda invasor dá espelhos em troca dos nossos bens de valor. Foram salário estratégico, compram só saúde, só liberdade de brinde, levam só juventude. Por meio dessa afirmo que o país dos belos gols só te deixa vencer etapas da escala de Glasgow. Meteu o cortador a prosa no copo da construtora. Em 20 anos devolvem só coordenação motora. Faxina não é Blackwater do boy na classe E. É matar o bicho que vende cura falso do HIV. É jogar do helicóptero a foto do marginal. Faz 9-10 no gueto tem processo criminal. Se pedir igualdade, fere a lei de segurança nacional. Pode vir força-tarefa e delegado geral. Permaneço contra quem nos faz render o motorista. Até que a carga seja entregue na rede varejista. Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o político querendo minha voz silenciada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Se tiver outra encarnação, quero voltar assassino pra montar baju com pele de político. Vou fazer igual Mac faz com rebanho bovino. Facão no pescoço com condenado ainda vivo. Violento não é o rap, é a primeira dama em ação. Roubando da merenda pra comprar ração. Tirou do aluno pra dar pro Lulu da Pomerana de vingoli sem sacos de oca no bagrama por grama. No freak show não sou um Jim Jones moderno que conduz com mentira seguidores pro inferno. Se não fosse a pressão internacional, seríamos nós inombigos no Instituto Royal. Sabe quando vamos ter ônibus espacial? Quando idade ativa no morro não for pra maca de metal. Quando não vermos o terror no olho desquartejado, colocado pelo estive descaracterizado. Boy, me deixa feliz saber que seu tumor seria curado pelo sabotado que cê fuzilou. Pra você desejo uma morte lenta e dolorosa, ser feito da anestesia intravenosa. Realmente não desenquadramos na luta de classe relatada nas obras de Karl Marx. Luta significa agressão mútua, não povo dizimado em silêncio por filhos da puta. Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o político querendo minha voz silenciada, continuo expondo sangue da guerra não declarada.